andrecedesmoral.com.br. O Araguano estourado. Tamo junto e misturado. Aê, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Hoje tem um negócio aqui na minha garganta que tá cheio de cuspe. Vou chamar o parceiro Dodô Pressão pra cantar comigo. Vai, Dodô. Essa bunda me deixar, não vou economizar. Vou tovar a noite inteira. Eu vou, vodka não vai durar. Vou beber até cansar. Vou cair da bagaceira. Eu vou. A resenha é na minha chora. Whisky na guirê. Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem for convidado fora, carmina pra beber. Eu tô inventando agora essência de prazer. A resenha é na minha chora. Whisky na guirê. Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem for convidado fora, carmina pra beber. Eu tô inventando agora essência de prazer. Eita, moleque, eu passei aqui. Bora, meu parceiro João Pedro CDs. Tamo junto. Alô, ANCDs. Tiaguinho CDs. Ó, oh, isso é bondinho do gato preto. Alô, JB Barbie Club. A melhor de Campina Grande. Tamo junto. Essa bunda me deixar, não vou economizar. Vou tovar a noite inteira. Eu vou. Vodka não vai durar. Vou beber até cansar. Vou cair da bagaceira. Eu vou. A resenha ela embola. Oxe, quem é bola? E na guirê. Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem for convidado fora, carmina pra beber. Eu tô inventando agora essência de prazer. E a resenha é na minha chora. Peraí que eu cansei. O senhor tá se envolvendo até o amanhecer. Quem for convidado cora, carmina pra beber. Eu tô inventando agora. A melhor parte é essa daqui, ó. Segura aí, ó. Então agora que cê sabe que hoje é tudo nosso, tudo nosso. Bota no 12 essa nave que hoje tem show de fogo, show de fogo. Cê traz energético pra essa madrugada. Mesmo sendo um tesouro eu não tô varendo nada. Essas mina comigo combina, tipo droga elas me vicia. Rebolando essa bunda pro lado e pro outro me instiga, mostrando a calcinha. Minhas áreas do seu sutiã, eita, errei aqui. É até de manhã, então cola comigo, vem dar um pedido, seu Dom Juan. Errando tudo e cantando todo jeito, que hoje é toda média quer ser cantor. Isso aqui é bom do gato preto, daquele jeito. Bora meu parceiro Jeff, que sim, Anguritiba. Meu parceiro Marco de Apitu. André Cedês, o Moral de Ibicoara. Daquele jeito, Marcos Cedês.